Posso, bebo, digo, te guste, mas uma coisa é certa, eu não engajo era. Essa câmera aqui melhora. A luz aqui deu uma pifada, papai. A luz. A câmera já dá uma compensada. A luz aqui deu uma pifada. Fazendo. Isso não caiu. Colocar o celular descarregado, mano. É um sinal de. E aí, ó, hoje, velho, eu propus aqui sair um pouco do meu padrão aqui de revistas e propus. Tô gordo, né? Tô gordo. Hoje, parece que eu acordei mais gordo hoje. Eu propus aqui o um tema diferente, porque é engraçado, eu trabalho no mundo da. Deixa eu dar um bom dia primeiro, povo, peraí. Bom dia. O povo aqui primeiro. Opa. Sem imagem? Really? Sinara. Alex, funcional. Cadê você? Sem imagem, galera? Tô aqui, pô. Bom dia, bom papo. Cadê a fazendinha? As músicas elas vêm. A gente nunca sabe qual vai vir, é sempre um mistério. Janaína, excelente dia. Imagem ok, tudo certo a imagem, tá normal. Imagem, beleza. Massa. Deixa eu falar uma coisa. Como surgiu esse assunto? É engraçado porque eu. Atuo hoje em dia no segmento de educação online, né? Cursos online para adultos. E o meu público primário, eu diria, se fosse fazer uma média dos meus alunos, eu diria que seria 30 anos. E eu diria que ela vem aumentando um pouco. Claro, tem pessoas de 20, tem, mas também tem pessoas de 60. Média é média. E eu percebo que a idade vem aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais a gente vem. Keep Learning School, a gente vem percebendo e naturalmente se posicionando que para um público 30 mais ou até 35 mais. Que é um público que já. E claro, pessoal, público é um conceito sempre baseado em público primário. Não quer dizer que quem estiver fora desse espectro, desse negócio, não pode. Não, é o público que a gente. É o primário, né? Então a gente vem percebendo que é o quê? É a pessoa que fez faculdade normalmente, fez algum tipo de pós ou especialização, uma coisa assim. Ou também não fez, também não é obrigado a fazer, mas normalmente faz alguns cursinhos e tal. E a pessoa que entrou no mercado de trabalho já há um tempo, 5 ou 10 anos, e que já faz uns 5 anos ou 10, desde que ela entrou no mercado de trabalho, que ela parou de aprender de forma consistente. Porque a gente nasce aprendendo, a minha filha. Aprendendo violentamente, aí entra na escola aprendendo, entra no colégio aprendendo, entra na faculdade aprendendo, entra na pós aprendendo. É um crescimento de aprendizagem, de investimento em educação, crescimento, e de uma hora para outra, buf, para tudo. Não invisto mais, não aprendo mais, porque agora eu já terminei os estudos, entrei no mercado de trabalho, que é o que eu falo sempre, né? Estou dizendo isso por quê? Porque eu conheci recentemente, porque foram meus alunos, uma galera. Que atua no mercado de educação online, mas é quase que um novo universo, um mundo paralelo que eu não conhecia. Porque a gente, eu participo do Mastermind do Érico, que tem várias pessoas que trabalham com educação online, e quase todas as pessoas com quem eu trabalho, do mercado que eu atuo, todas estão mais ou menos nesse foco de pessoas de já realmente adultos, né? 25, 30 para cima, né? E eu conheci essa galera, que dois deles foram meus alunos, que eles são. Existe um mundo que eu desconhecia, incrível, super, incrível assim, que é o mundo dos professores. Peraí. É o mundo dos. Deixa eu encontrar aqui o lugar que acessa a página interna onde mostra todos eles. Aulas. Acertei, é aqui. E aí, ó, que é o Paulo Valim, foi meu aluno. O Ives, acho que foi também. O Felipe Lima, não. O Felipe Lima já não é muito. A Pamba, não. Que tô eu. O Kennedy, não. O Marcos Castro é amigo meu. O Rafael Procópio foi. Então, eu descobri um universo desses dos professores das matérias do colégio, que normalmente são grandes YouTubers. Vê que louco. São grandes YouTubers. Estão esse Paulo Valim. É, são todos eles, ó. 400 mil inscritos. E o cara aqui, ó, voando, explicando química, dando aulas, e claro, todos eles com a pegada, como eu sempre falo, não precisa ser engraçado, basta ser fã, basta não ser chato. Não ser chato é o grande diferencial, né? Então, e eles vendem cursos online, dão conteúdo e vendem cursos, assim como eu vendo, ele vende cursos online para esse universo. Ó, tem um plano aqui, ó, tal, enfim. E, enfim, eu fiquei encantado que eu. Encantado assim, é claro que eu sabia que existia, mas eu não sabia que era um mercado que a galera tava jogando um jogo super profissional, super organizado, a nível de todos eles têm uma equipe moendo as coisas e, enfim, achei foda. E aí eles me convidaram para fazer essa ação aqui. Que esquenta Enem, que é uma espécie de congresso online, como o pessoal chama, em que cada um entra com uma aula, e eu criei uma aula específica para isso, exclusiva. Cada um entra com uma aula, junta a aula de todo mundo, todos divulgam, e aí todos ganham uma audiência, né? Uma espécie de fogo cruzado amigo, uma ação interessante que eu normalmente, é muito difícil, eu recebo muitos convites de participar de ações assim e não consigo atender, porque eu não quero simplesmente pegar uma aula padrão do meu curso e tô aí, né? Se eu quero participar, participar direito. E aí a proposta dos meninos, aí eu me empolguei, achei diferente em fazer parte desse universo e me comunicar com pessoas, porque no caso deles, eles se comunicam com galera de 17 anos. Que tá bem abaixo do meu target. E eu queria, até porque a pessoa de 17 hoje, amanhã tem 18, depois 19, depois tem 20, depois tem 21, né? Enfim. Agora, imagina. Deixa eu ver aqui um pouco nos comentários. Deixa eu ver alguns comentários. Lúcio fez uma pergunta legal aqui. Uma educação, mais habilidades dos nossos filhos, sendo que ele vai precisar do modelo padrão passar no vestibular, por exemplo. Falar sobre isso. Falar sobre isso. Esse é o cerne aqui. Estudar loop infinito. Não vejo a diferença entre o vestibular e o conteúdo de vídeo do Khan Academy. Sim, não. Acho que não tem diferença, não. Você não está errado, não. O Khan Academy é um outro professor. Ele pode querer nem fazer vestibular. Coisinha. Bom, vou falar sobre isso então. Eu fiz um vídeo uma vez sobre isso. Ah, e o Valim tá na área. E aí, Valim? Beleza? Tudo bom? Aninha tem as sacadas, Flórida. Às vezes até acho mais novo do RC. Qual é a tua idade? Então, vê só, o que é que eu acho sobre isso? Primeiro que, deixa eu falar um pouco quando os meninos me propuseram, ah, vamos participar aí desse esquenta, não sei o quê. Eu fiquei num dilema, caralho, o que eu vou falar? Eu não sei falar sobre química, física, biologia e matemática. Eu fiz o meu vestibular a 2001, ou seja, mais de 15 anos. E o que que eu vou falar? Eu não sabia o que falar, né? E aí eu acabei fazendo um negócio, eu comecei a me perguntar. E aí eu vou voltar a falar um pouco sobre faculdade, a pergunta do Luverson, só concluir o raciocínio dessa jornada, nesse projeto aí dos meninos. Eu falo meninos, esses garotos. Virei o tiozão. Esses garotos aí, os garotos aí. Quem diria que um dia eu ia virar o tiozão? Tô brincando, não sou tiozão, mas eles são todos mais novos que eu lá, o Ives, o Paulo, o Procópio, enfim. Então, esses jovens aí me chamaram para um projeto aí dos jovens. Mas eu comecei a me perguntar: e se eu fosse fazer Enem? O que que eu faria? Não a parte de estudar matemática, português, mas assim, quais seriam as minhas. E aí eu acabei chegando num insight que assim. O Enem, além da prova para passar na parada, o Enem é o primeiro grande desafio da vida. O Enem, o vestibular, é o primeiro grande desafio. É quase que o rito de passagem que você virou adulto, porque ser adulto é isso, né? Ser adulto é ter vários Enems ao longo da vida. Como assim, Enems? Vários momentos em que você vai ser testado, em que você vai ser avaliado. Não necessariamente em forma de uma prova que você passa 5, 6 horas fazendo, mas um dia que você precisa apresentar uma coisa para a sua equipe, que você precisa, enfim, entregar um resultado, ou fazer uma prova mesmo para ir na faculdade. É louco, né? E eu comecei a pensar, putz. O Enem, ele tem uma coisa assim, uma aprendizagem para a vida que é se preparar para um grande dia. E aí eu criei uma aula sobre isso, uma aula sobre como se preparar para um grande dia. Eu comecei a pensar, como foi o dia que eu fiz meu vestibular? Como foi o dia que eu tive que fazer o discurso da Singularity? Como foi o dia que eu precisei sei lá, fazer uma grande apresentação, encontrar com um grupo de pessoas assim que eu precisava entregar alguma coisa muito foda. Eu fiz poucos testes assim, provas na minha vida. Não lembro ter feito provas assim, esses testes de inglês eu fiz de Cambridge, TOEFL, sei lá, né? Mas então eu acabei fazendo aula disso. Então eu queria compartilhar isso. E aí o Luverson tá falando aqui, como é que faz o vestibular e tal. O que acontece? Eu acredito o seguinte, eu acredito que, eu já falei isso no vídeo, vou tentar resumir mais rápido isso, mas eu fiz um vídeo chamado Vale a Pena Fazer Faculdade. E que basicamente eu disse o seguinte, que resumidamente profissões regulamentadas vai e tem que fazer faculdade. Profissões não regulamentadas não é obrigatório. Resumidamente é isso. Exemplo, administração não é regulamentado. Publicidade não é regulamentado. Jornalismo não é regulamentado. Não tem uma OAB que você só trabalha. Informática, ciência da computação, um dos assuntos mais fodas, né, do futuro, não tem regulamentação. Então, quer ser médico? Vai ter que fazer vestibular. Vai ter que fazer Enem, sim. Não tem jeito, vai ter que fazer. E eu vou te dizer uma coisa. A minha experiência com testes, e aí conecta até com os meninos. Vou dizer a minha experiência, tá? Eu larguei o colégio no primeiro ano científico, que é o primeiro ano do científico, antigo científico, né? Agora ensino médio, é quando começa realmente a preparação para o vestibular, né? Era o primeiro ano científico, né? Beleza. O meu primeiro ano foi esculhambado, porque eu tava montando a minha empresa já. Chegou no final do ano, eu tirei nota baixa, que eu nunca tirava e tal. Saí do colégio. Não fiz o segundo nem o terceiro ano científico, mas Depois que a minha empresa tinha quebrado já, nesse ciclo rápido, no final do terceiro ano, eu imergi em cursinhos preparatórios, em cursinhos preparatórios para o vestibular, e eu passei em décimo lugar na Universidade de Pernambuco, em administração, super concorrido. Ou seja, a pergunta do Luverson: ah, mas como a gente faz? Porque a escola muitas vezes não prepara para as habilidades do futuro, mas ao mesmo tempo tem que preparar para vestibular. Então, primeiro, tem escolas que eu, o caminho, a minha visão é optar por escolas que sejam menos focadas em Enem, em vestibular. Minha visão. Optar por escolas menos obcecadas em Enem e mais obcecadas em desenvolver habilidades socioemocionais, como chama, as habilidades do futuro, como eu falei. Porque se no decorrer do caminho, e claro, toda escola, por mais que seja mais focada em habilidades socioemocionais, ela também entrega as matérias do currículo do MEC, porque tem que entregar. E ela não vai deixar de falar. Ela fala de física, fala de química, fala de história, mas de um jeito diferente, sem tanta obsessão com gabarito, com teste, com fazer, tudo isso aí. À medida que aquele ser humano se desenvolve, e aí, quando ele tiver 16 anos, e que ainda é muito novo, mas já tem 16 anos hoje em dia, já tem uma visão de mundo, não é mais. Os 16 anos de antigamente era mais imaturo, ou não, né? É, talvez, pelo menos, como deveria ser. Eu acho que hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, a gente devia, nossos filhos com 16 anos, serem extremamente emocionalmente inteligentes e por aí vai. Então, na minha visão, o Enem é um negócio tão truqueiro, tão tricks, são malícias, que um ano de. Sim, e outra coisa, quem disse que a gente tem que fazer o Enem quando acaba o terceiro ano? Eu prefiro criar um filho numa escola ou até sem escola, muito mais focado em desenvolver as habilidades socioemocionais, inteligência emocional, comunicação, relacionamento. E aí, chegar no terceiro ano, no ano do Enem, e ele quiser fazer medicina, beleza, filho. Então, próximos 2 anos aí, vamos imergir no universo de química do Paulo Valim ou em cursos presenciais e tal. E não tem nenhum problema. Tem algum problema entrar na faculdade com 19, com 20? Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Então eu prefiro que. E aí, outra coisa, nessa aula que eu gravei para os meninos, para os garotos aí, é uma aula em que eu falo sobre preparação para momentos decisivos, como por exemplo a mim. E uma das coisas que eu falo é que, na minha visão, na hora da prova, 50% é inteligência emocional, 50% é conhecimento. Então, hoje em dia o modelo foca a vida inteira em conhecimento, zero em emocional. Se você passar a focar mais na parte emocional e também em conhecimento, você larga na frente. Se você tiver menos conhecimento, e como eu falei, cara, com 2 anos. Com 2 anos de cursinhos, mesmo que você tenha passado por uma escola, que eu acredito, que não tenha esse foco obsessivo em Enem, que prepare o ser humano para a vida e não para uma prova, eu prefiro assim. Se chegar lá no terceiro ano, acabou o terceiro ano, não, eu quero direito, eu quero medicina, ok, são regulamentadas. Eu quero enfermagem, são regulamentadas. É, então, beleza, então vamos lá, filho. Filha, 2 anos aí, vamos criar agora. Acabou o terceiro ano, vamos criar agora um projeto passar no Enem. Vamos começar agora. Você passou 15 anos no projeto se preparar para a vida, e agora a gente passa 2 anos no projeto se preparar para o Enem. Vou te ajudar a te preparar para o Enem. Vamos analisar as faculdades, vamos ir atrás dos professores bacanas, Vamos lá atrás do aprender química com o Paulo na internet, com o Procópio, aprender química com o Paulo, Procópio matemática. Vamos buscar cursinhos aqui e a gente, em 2 anos, eu acho que a gente alcança o nosso objetivo. E aí você entra na faculdade com 19. E você entra na faculdade com 19 ou com 20, preparado para a vida, né? Então, essa é a minha visão. O Valim colocou: o Enem é assim cruel. O objetivo é incluir, não é incluir, é excluir a prova para te fuder mesmo. Legal para todo mundo. Pois é. Então, foi muito legal essa. Se vier regulamentação no meio do caminho, aí lascou também, Luvia. Não. Se você cria um filho, cara, nada é mais importante do que criar um ser humano preparado para a vida. Ponto. Nada é mais importante. Se aparecer qualquer tipo de regulamentação no meio do caminho, tudo bem, a gente cria um projeto de 2 anos para se preparar para aquele teste. Eu acho que com dois. E aí, um ser humano capaz de administrar as emoções, as pressões, ele está muito mais pronto para, após o terceiro ano, começar o. Quem disse que tem que fazer o Enem no terceiro ano? Quem disse que tem que fazer o Enem no terceiro ano? Quem disse? Não. Obrigado, não, meu amigo. Quem disse que tem que fazer com 17? Não. Você pode, com 17, começar a preparação para o Enem. Começar. E aí, 2 anos está pronto. O Paulo falando aqui, concordo com o Murilo. Não é necessário colocar uma criança, um jovem, uma era, em uma escola bitolada em gabarito. Sim, sem dúvida. Depois faz o cursinho. Perfeito, Paulo. Estamos alinhados, então, aí. Cara, eu acredito, sinceramente, que qualquer ser humano com 17 anos, com a mente em equilíbrio, com as emoções em equilíbrio, qualquer ser humano é capaz de, em 2 anos, a partir dos 17, mediante todas as ferramentas que existem, de poder analisar provas, de fazer cursos online, cursos presenciais, ele consegue atingir o objetivo de passar em qualquer vestibular. 2, 3 anos no máximo. Sapiens mais. Sérgio Casais, educação em casa, cara, educação em casa, a gente não pode trazer a mesma mentalidade da escola para a educação em casa. O que eu quero dizer com isso? A educação em casa não tem uma regra. A educação em casa, outra coisa, a educação, eu não gosto de falar em casa. Eu prefiro lhe falar educação fora da escola. Porque em casa dá a entender que é uma criança trancada num quarto em casa. Não é. É a criança fora da escola. Fora daquela única entidade que resolve tudo. Mas ele pode estar em outras entidades, outras escolas de habilidades específicas. E, o mais importante, autodidatismo. Cara, a habilidade mais importante, talvez, que a gente tem que ensinar para as crianças é aprender a aprender. Porque a vida toda as crianças não aprendem a aprender, aprendem a escutar o que os outros dizem, e essa não é a melhor forma de aprender. Enfim, eu quis trazer esse assunto porque foi uma experiência legal, o desafio que esses jovens aí trouxeram para mim de, putz, fazer uma aula sobre Enem e tal. O que é que eu vou fazer? Quem quiser acompanhar, eu vou postar no meu Instagram hoje. Mas eu vou botar aqui, que essa porra aqui, quando eu boto o endereço, dá pau, né? Não apareceu, esquenta.todosemação.com.br. Até que link foi. É esse link mesmo, né, Paulo? Luverson, 30% de escolarização, legal. 0% com a sua família. O filho de Tânia estuda fora da escola. Entrei na faculdade com 16, teve um crescimento emocional violento. Lidar com as críticas. A educação depende de você, legal. Meu filho foi preparado para o vestibular. Esqueci de preparar emocionalmente. Esse é o padrão, tá, Márcio? Não se sinta Isso é o normal. Isso a gente, a sociedade foi moldada para a gente fazer assim e a gente fez. Bem, quem tá no meu curso aí. A gente... Opa, física total, apareceu o Ives na área. Ives, caralho, a turma vê aí. Ives, grande Urquiza. É isso mesmo. Legal. Esses caras, esses jovens aí que estão nesse projeto, são jovens que se eles tivessem ações. Eu ia comprar uma cotazinha desses cabas aí, esse Paulo aí, esse Ives, esses cabas aí, porque eu acho que eles. Assim, o mundo vai precisar saber algo de química. O mundo, seja qual for o modelo do caralho, as pessoas precisam saber alguma coisa de física, alguma coisa de matemática, independente até de Enem. Conhecimentos básicos de biologia. E esses caras são caras que estão ensinando de um jeito diferente, online, não só pelo fato de ser online diferente, mas pelo fato de eles terem uma pegada diferente, eles tentarem trazer o negócio, ser o negócio fã. E como eu falo, fã não é gargalhar de rir. Não, fã é só não ser chato, é ser visual, é ter um exemplo engraçado, é meter uma música no meio. O melhor professor da escola era aquele que fazia as músicas, que tinha os exemplos bons. Pronto, esses caras aí são esses professores. Não que todos usem música, mas que tentam fazer um negócio diferente. Annelise, filha do Luverson. Grande Ana. Espero em breve aparecer em Caruaru para conhecer a família de vocês aí, a família linda de vocês. Minha faculdade, ABP, legal. Muito à frente, sim, sem dúvida. É baseado em solução de problemas, né? ABP. A sigla é o quê? É Problem Based, que em inglês é Problem Based Learning, PBL. ABP é aprendizagem baseada em problemas. Amigo que estudou, opa! Vamos negociar, combinado, tamo junto. Os garotos têm que aprender a empreender. Além de bom dia, meu companheiro, tô no manhã de mar, grande de mar. Fã com meio transmitir. Massa. Bem, 7h45, deu a hora. Bom dia, tá dado. Quem quiser, galera, procura aí. Eu vou postar daqui a pouco no meu Instagram também esse link. Mas, enfim, alguém aqui tá fazendo Enem? Vai fazer Enem? Eu imagino que deve ter. Poucas pessoas aqui que vão fazer Enem. Mas quem quiser ver essa minha aula, que vai além de Enem, é quase como se preparar para dias importantes, entra aí. E o mais importante, se você conhece alguém que vai fazer Enem, pega esse link e manda lá, porque é um pouco de cada um desses professores aí para a galera conhecer, se abrir a novas formas de aprendizagem. Então, sem quem conhece alguém que vai fazer Enem, pega esse link aqui e divulga, beleza? É nóis, galera. Bom dia. Obrigado aí, Paulo, Ives, os outros professores, os outros jovens aí, garotos, professores que estão presentes aí, é nóis.